Imaculada de Comunicação. No estado de São Paulo, na Grande São Paulo. Rádio Imaculada M1490. Em São Roque, 1430 kHz. Em Atibaia, FM 107,1. E em Vilac, 890 kHz. No estado de Alagoas, em Maceió, Rádio Imaculada 92,3 MHz. No estado do Mato Grosso do Sul, em Dourados, 1060 kHz. Em Campo Grande, Rádio Imaculada M580. E mais de 50 pessoas espalhadas pelo Brasil. Rede Imaculada de Comunicação. O Evangelho está em primeiro lugar.